infinito era um breu. Ele estava lá pra acender o sol. Quando a matéria se rompeu, ele estava lá pra assentar a terra. Quando o vácuo era todo mudo, foi ele quem tocou a primeira melodia. E antes do universo ser assunto, no caderno de Deus cabia numa linha. Ele é o princípio. Quando Adão trocou sua presença, ele estava lá com o coração rasgado. Mas o seu amor traça desígnios, e o Deus do princípio no fim já tinha estado. Seus braços no madeiro de uma cruz, o inferno era o fim, o alto perdeu a criação. Mas o fim Deus já tinha traçado, na cruz pagou o pecado da nossa redenção. E agora só está começando, só estamos ensaiando. Agora é um véu que estamos deslumbrando. A terra não é o nosso lar, agora é o caminho pra chegar. De buscar sua face, glória, pois um dia ele vai se revelar, majestade com o som no trovejar de sua glória. Tremendo, a igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Jesus, antes do sol iluminar, o seu rosto resplandecia antes da terra girar. O seu trono já se movia antes do som ecoar. O leão já rugia antes do tempo passar. A eternidade era prendida, ele é o princípio de tudo. Primeira letra da história, ele preencheu o mundo com majestade, sua glória. Que honra o homem vai ter, se apenas criatura, o Criador desenhou até a matéria-prima é sua. De buscar sua face, glória, pois um dia ele vai se revelar, majestade com o som do trovejar de sua glória. Tremendo, a igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Seu rosto resplandecia antes da terra girar. O seu trono já se movia antes do som ecoar. O leão já rugia antes do tempo passar. A eternidade era avenida, ele é o princípio de tudo. Primeira letra da história, ele preencheu o mundo com majestade, sua glória. Que honra.